amor é doce como uva. O seu amor é doce como mel. O seu amor é doce como uva. O seu amor é doce como mel. Vamos lá, diga. Seu amor é doce como uva. Seu amor é doce como mel. Seu amor é doce como uva. Seu amor é mais o meu coração. fica. Eu quero te dar tudo de mim. Me deixa te dar tudo de mim. Não apenas minhas mãos, não apenas meus pés, mas o meu coração. Vamos lá, me deixa. Me deixa, me deixa te dar tudo de mim. Me deixa te dar tudo de mim. Não apenas minhas mãos, não apenas os meus pés, mas o meu coração. Serviço, não quero te dar só os meus pés, só o meu ID. Eu quero te dar meu coração, cada batida, cada refrão. Eu quero te dar tudo que você seja tu. Que você seja o mundo e tudo que habita, e tudo que habita em mim. Que você seja tudo, que você seja o mundo e tudo que habita em mim. E se preciso for amar, e eu irei até a cruz, eu irei queimar. E se preciso for para te amar, e eu irei até a cruz, e eu irei queimar todos os dias. E se preciso for para te amar, preciso for, eu irei queimar todos os amores. E se preciso for, todos os amores, e eu irei queimar todos os